pessoal, é o seguinte. Nós. Deixa eu fazer novamente a apresentação, porque está gravando, né? Coronel Oliver de Ritz, apresentando aos demais companheiros de farda, hoje, dia 27 de 10 de 2016, 9 horas e 5 minutos. É 21 horas e 5 minutos, tá? Estamos aqui para mais uma reunião geral. Bom, então, hoje, o motivo de nossa reunião é melhorias aí para o batalhão, tá? De que forma? Não é somente servidor, tá? É também planejamento de equipe. O nosso foco esse ano, ele é trabalho em equipe. E hoje em dia, para você formar uma equipe, é muito doloroso, é muito difícil formar uma equipe. A equipe, ela depende de, desde o primeiro dia que ele entra no batalhão, é recrutado. Tem que ter uma boa recrutação para poder. Ele tem que ter interesse, tá? Aí a gente tem que ter uma boa convivência com ele para não ter inimizade, não falar demais, tá? Falar besteira. Todos ali se respeitando, certo? E o ponto principal depois de tudo isso, além das regras do batalhão e tudo mais, é o nosso objetivo, tá? Por isso que a gente treina. Então, nosso foco, tendo uma boa equipe, vai atingir os nossos objetivos, tá? Então, você, com uma boa equipe, pode chegar N lugares, tá? Independente se o cara vai de a pé, se o cara vai de navio, de helicóptero, não importa. Todas as nossas equipes estarão empenhadas, estarão trabalhando no apoio, no conjunto, no QAPQRV. Se eu sou viatura de solo, vou solicitar a equipe aérea. A equipe aérea, da sua vez, também terá um comando competente e treinamento especializado para poder dar um apoio na operação. Comunicação de forma simples e objetiva, tá? Falando apenas o necessário na rede. Então, tudo que vocês forem falar, fale de uma forma clara, calma, ok? Para que todos copiem o que você está dizendo. Então, você jamais deve segurar lá o botão do Whisper, uma meia hora falando, tá? Ah, que vem aqui, dá um reforço aqui, porque o cara pegou isso, eu tô aqui, tô fazendo isso, porra, não sei o que tem, tal, tal, tal. Fica lá horas e horas e horas e horas falando. Não queremos isso, queremos isso que a gente ensina o código Q, tá? Código Q, aprende o código Q, porque o código Q, ele resume tudo que você vai... QTH, tá? Breve QRX, QSL, QRV, QTI, tá? Tudo no código vai facilitar bastante. E quem já está querendo falar o código 10, melhor ainda. Tá? Porque eu só falo em código 10. Então, usar nunca é demais. Tá? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. Será muito mais se fizermos o melhor hoje. Tá? Nosso melhor hoje é preparar equipes. Bom, esse pensamento, a equipe, vamos supor que nós temos um batalhão muito grande de pessoas, tá? E quando você trabalha com um batalhão repleto de pessoas, fica difícil você, principalmente quem não tem um contato direto todos os dias, fica difícil avaliar um cabo, avaliar um sargento, avaliar um soldado, porque o batalhão, ele é grande, ele tem muitas pessoas, tem muita coisa no batalhão, certo? É muito mais difícil eu, comando geral, gerenciar tudo isso. Quando a gente reduz, vamos supor, um batalhão hoje está com 20 pessoas. Sabemos que uma viatura, ela suporta 4. Se eu começo a fazer grupos, então fica mais fácil eu gerenciar minha equipe. Então, por exemplo, se eu tiver um problema no batalhão, com o Mike, com um soldado, alguma coisa, qualquer coisa que seja, vai estar separado dos demais. Então, se eu tiver um problema na Papa 1, vai ser somente na Papa 1. O resto do meu batalhão está 100%. Se eu tiver um problema na Papa 2, o resto do batalhão está 100%. Vou conseguir trabalhar de forma melhor, tá, no suporte a essas pessoas. E também quem está ali fazendo parte do seu grupo, ele vai estar 100% ali responsável por tudo. Vai ser cobrado horários de patrulhamento, tá? Se alguém faltar, vai ser mais fácil de controlar. A saber quem faltou da Papa 1, quem faltou da Papa 2, quem faltou da Papa 3, tá? Então vai ficar muito fácil gerenciar, tá? Então, assim, a partir de hoje, eu fiz uma definição de nomes com base nos relatórios de patrulhamento que vocês encaminham para mim. Então, com base nesses relatórios, conseguiu definir quais são as pessoas que mais patrulham junto, pessoas que jogam mais ativos, que têm tendências, enfim, uma série de critérios foram colocados para a gente poder estar nomeando cada viatura. Então, hoje, três viaturas completa de quatro mics. Cada viatura tem o seu responsável, que é sargento. Óbvio. Tá? Então, vamos começar com o sargento. Na ausência ou impossibilidade do sargento, quem assume é o cabo. Cada grupo tem um cabo responsável. Então, vai ter sempre uma autoridade maior, que é o comando imediato, um sargento e um cabo, tá? Como se ele fosse o líder e o cabo sublíder, um exemplo, tá? Caso o sargento não estiver online, opa, peraí, eu sou cabo. Eu tenho uma missão de pôr minha viatura na rua. Então, se eu sou um cabo, o sargento não está logado, vou chamar minha equipe e vou patrulhar. Eu, cabo, conforme regra do batalhão, posso puxar a viatura. Então, quem faz um relatório de patrulhamento? É o sargento ou o cabo. Um dos dois faz o relatório. Por isso que cada viatura tem ali um cabo e tem um sargento. Então, tudo aqui, gente, é pensado, tá? Para mim chegar até vocês e falar, ó, mudou o procedimento, foi pensado. Certo? Então, se isso vai dar certo ou não, só o tempo vai me dizer. Então, é necessário fazer para ver se muda. Então, pessoal, vamos começar. Vou passar os nomes aqui. E vocês vão perceber que vai ter nomes que não estão aqui definidos nas viaturas, tá? Esses nomes serão padrão, tá, gente? A partir de hoje serão padrão. A Papa 1 vai ser somente aqueles, Papa 2 vai ser somente aqueles, Papa 3 vai ser somente aqueles. Certo? Ah, digamos que faltou um. Tá patrulhando. Ok. Quem não está na lista, caso é o que sobrou, serão os reservas dessas viaturas. Então eles vão, na ausência, por exemplo, ah, na Papa 1 faltou o quarto homem. Então pega lá um do reserva e joga na Papa 1. Quando for fazer o relatório de patrulhamento, você vai colocar em observação que o Mike, membro tal da sua viatura, faltou. Quem substituiu foi o reserva tal. Você põe o nome do cara lá que substituiu. Agora, estamos na seguinte pergunta. Digamos que todas as viaturas têm ali os reservas já e mesmo assim ainda está sobrando. E, ó, o cara faltou, já foi colocado reserva e mesmo assim está sobrando. Batalhão, gente, todos patrulham. Ninguém fica para trás. Tá? Então, o que que acontece? Se a mesma assim ainda tiver sobrando, tá? O subtenente Ezequiel Júnior vai estar colocando ele nas ROCAM. Tá? Eles vão pegar ROCAM, vai todo mundo de ROCAM. Tá? Então sobrou, vai para ROCAM. Ah, mas ele é um estagiário, não sei o que tem. Não tem importância, vai para ROCAM. Sobrando, vai para ROCAM. Tá? A nossa preferência na hora de escolher reserva, vamos se preocupar com os estágios. Porque os estágios, na realidade, eles assumem a quarta posição. Tá? Que não é lá aquela muita coisa, né? Para começo, assim, oferece menos risco. Então, se está faltando alguém na minha viatura, pego lá um estagiário, coloco na minha viatura e os melhores ali fica assumindo as três posições. Até porque vai ficar equilibrado. Se uma outra papa também precisar, ela vai pegar um outro estagiário. Não tiver estagiário sobrando, pega um soldado mesmo. Mas a preferência é o estagiário. Porque o estagiário, gente, ele precisa conhecer o patrulhamento. Ele precisa estar junto com vocês para patrulhar. Precisa conhecer o patrulhamento. Então, se caso precisa faltar alguém da sua viatura, chama um estágio. E finaliza no seu relatório. Tá? Faltou tal pessoa substituiu. Ok? Então vai ser dessa forma. Se mesmo assim sobrar, vai tudo para a ROCAM. Alguém tem alguma pergunta antes de eu passar os nomes? Eu. Fico. Pode falar. Então, por exemplo, se no caso tiver eu, o Sargento Caio Amaral e o Subtenente Ezequiel, aí a gente vamos comandar viaturas aí. Digamos que não esteja ninguém de outra, da nossa viatura alugada, só esteja a gente. A gente pode patrulhar não, né? Negativo, não patrulha. Se você quiser, vocês vão de Rocan. Não patrulha com a Papa, mas vocês patrulham de Rocan. Então tudo de Rocan. Se tá incompleto, é igual eu falei. Ninguém fica sem patrulhamento. A Papa 1 tá incompleta, vai pra Rocan. Tudo pra Rocan. A Rocan é o que sobra pro batalhão. Tá? Tá completo o Justo. quadro lá, não tem gente para repor. Tá? Eu não vou, por exemplo, tirar uma pessoa da Papa 2 pra pôr na 1. Isso não vai acontecer mais. A partir de hoje isso acabou. Se a sua Papa 1 ou Papa 2, ou sei lá qual que seja, não tiver o quadro suficiente para patrulhar, que o mínimo é 2, tá? Ou, por exemplo, não tiver no mínimo um cabo, porque para chefiar uma viatura, ou é cabo ou é sargento. Se o cabo e o sargento não estão tá logado, não tem patrulhamento. Tá? Daí o que que acontece? A viatura está incompleta. Então tudo de Rocan. Quem que vai finalizar o relatório? O comando de imediato. Você vai procurar algum oficial para passar o relatório de vocês. De preferência, o tenente, tá? De preferência ele, porque vamos tirar um pouco esse peso dos sargentos, tá? O tenente, como ele é uma pessoa que fiscaliza, dá para passa o tenente vai lá no site e finaliza. Finaliza como viatura Mike, tá? Então, gente, vai ser assim, tá? Alguém mais tem outra dúvida? Quer perguntar? Ok, pelo visto não. Então vamos lá. Essa lista aí, pessoal, a gente vai ficar definido dessa forma. Se tiver alguma objeção, porque eu não gostei, não sei o que tem, gente, infelizmente vai ter que ser assim, tá? Vai, no primeiro momento vai ser fixo essas viaturas. Quando eu verificar a necessidade de estar fazendo mudanças, eu irei fazer. Por enquanto, vai ser definido na ordem que eu falar. Bom, vamos lá então, Papa 1. A Papa 1 eu vou nomear aqui embaixo. Responde pela Papa 1. Vai ser o terceiro sargento Pedro Henrique. Pela Papa 1. Nenhuma outra pessoa pode entrar lá na sala. Papa 1 é Papa 1, ok? Os integrantes da Papa 1 são: terceiro sargento Pedro Henrique, cabo Matias Ricardo, cabo Davi Soares, soldado João Pedro. Estas pessoas compõem a Papa 1 a partir de amanhã. A partir de amanhã já é fixo, tá, gente? Vai mudar isso aí, não. Então, a Papa 1 já tá padrão, ó. É o Sargento Pedro Henrique que comanda. Se o Sargento Pedro Henrique não puder, vai o Matias assume ou o Davi, não tem problema. Os dois têm patente para puxar a viatura, não tem problema, tá? E essa vai ser a Papa 1. Vamos agora para a Papa 2. Vai assumir a Papa 2. Vai ser o terceiro sargento Caio Amaral, que assume a Papa 2. Vamos agora para os integrantes da Papa 2. A Papa 2 ela vai ser composta por terceiro sargento Caio Amaral, cabo Guilherme Ribeiro, soldado Joseph Silva, soldado Rui Silva. Esses serão os nomes que compõem a Papa 2. A partir de amanhã, ela vai ser composta por Caio Amaral, cabo Guilherme Ribeiro, soldado Joseph Silva e soldado Rui Silva. Então, os relatórios da Papa 2 vão ser sempre esses mesmos nomes aí. A não ser que nas observações vai trocar. Tá? E agora vamos para a última. Tá? A Papa 03. A Papa 3 vai ser composta pelo terceiro sargento Thiago Marinho. Essa aqui é a viatura do Marinho. A viatura do Marinho vai ser composta por terceiro sargento Thiago Marinho, cabo Ederson Domingues, soldado Davidson Davi, subtenente Ezequiel Júnior. Esses nomes estão aí na Papa 03, ok? Então, a Papa 03 é composta pelo sargento Thiago Marinho, ele é o responsável. Temos aí o cabo Ederson Domingues, soldado Davidson Davi, subtenente Ezequiel Júnior. Tá? O subtenente Ezequiel Júnior, ele se encontra na categoria Papa 3 por uma exceção. Por quê? A patente dele é muito maior do que o sargento, ok? Como não tinha uma pessoa a nível para colocar na Papa 03, o subtenente está preenchendo. Tá? Tanto o Ezequiel Júnior, o Marinho e o Ederson pode puxar a viatura na Papa 3, tá? Porém, quem responde forma que vocês estão trabalhando certo, se estão trabalhando errado, se tem que melhorar, é o Marinho. É o cabeça da equipe. Então, quando eu verificar uma outra pessoa, eu tiro o Ezequiel Júnior, que ele é patente superior, e coloco um no lugar do Ezequiel, tá? Para ficar equilibrado o time, beleza? Então, o subtenente está provisoriamente na Papa 03. Então, repetindo, Papa 3, Marinho, cabo Ederson Domingues, soldado Davidson Davi e o... Tá. Então, a partir de amanhã já está definido todas as unidades. Os que sobrarem, gente, futuramente com o crescimento do batalhão, ó, temos ainda o retorno do Ian Torres, que não voltou. Temos aí o Ezequiel Schneider, que ele é cabo também, mas infelizmente não foi colocado aí, tá, por causa dos seus logins. Temos novas pessoas aí que podem serem promovidas a cabo, tem estagiário chegando. Então, gente, mais para frente, novas unidades vão ser feitas. Tá? Papa 4, 5, 6. Até lá, pessoal. Boa sorte a todos. Treinem, estudem e dê o melhor. Tá? A gente está vendo, a gente está avaliando e vai fazer o melhor aí por vocês, tá bom, pessoal? Mas patrulhem, tá, gente? Pode falar, Davi. Então, isso daí Tem como botar lá no grupo do Facebook ou do WhatsApp? Tem. No grupo de notícias, 4 horas, isso será colocado lá. Se você quiser Positivo. copiar, pode Não, eu copiar, tá? Sem problema. Vou tirar uma print e vou colocar no grupo do WhatsApp. Se eu posta lá, se eu me ajudar lá no grupo de notícias, se eu posta lá, eu printo e jogo no WhatsApp. Ok. Bom, qualquer dificuldade que tiver as viaturas, ok? O sargento deve tomar conhecimento dos fatos e deve tentar resolver. Ele é o responsável pela equipe dele. Caso tiver tendo problemas aí com soldados, que o sargento está fazendo a parte dele, mas mesmo assim não está resolvendo, deve procurar o comando geral. O comando geral, por sua vez, vai analisar o caso, vai fazer o remanejamento da equipe. Tá? Vai tirar aquela pessoa que está dando problema, não está logando, está inativo, está com algum problema, e vai estar nomeando outra pessoa para assumir a posição. Tá? Mas que tipo de problema? Não é problema assim, porque tudo que eu falo para esse burro ele não entende. Ou, por exemplo, o cara me desobedece. Eu falo uma coisa e ele me desobedece. Gente, isso para mim não é problema. Eu não vejo isso daí problema. Por que eu não vejo problema? Porque tem uma pessoa competente em cada viatura para resolver. Eu, pelo menos, deduzo que ele seja competente. Tem o Marinho, o Pedro Henrique e o Caio Amaral, meu amigo, é ele que vai responder pela equipe. Ele vai treinar, ele vai cobrar horário, tá? Procedimento, ele vai ter mais tempo para fazer treinamento com a equipe dele, para passar treinamento do servidor, do batalhão, revisar, fazer prova, ele fazer trabalho físico, tá? Treinamento de abordagem, ele vai estar respondendo pela equipe. Ele vai dar essa satisfação para o Ezequiel Júnior, comando. Certo? Então, Comando. o sargento ali, quem manda na viatura é ele. Fala. Então, essa parte aí da viatura, o senhor vai meio que tipo assim, se isso que o senhor tá explicando, se der problema, o senhor vai trocar de viatura ou vai mandar para o Rocan? Não, o problema que eu digo é o seguinte: caso for problemas Sem devido login. à inatividade, tá? Ou porque ele foi banido no servidor, ou porque ele está inativo, ou porque ele está pagando uma punição, ou alguma coisa aconteceu, aí eu vou fazer o remanejamento, tá? Eu vou pegar uma outra pessoa e vou nomear lá no lugar dele, tirar ele de lá. Até que se resolva o problema e pôr outra pessoa no lugar, tá? Mais uma Bom, coisa. agora, se for problemas pequenos, gente, não adianta o sargento chegar para mim chorando, porque o cara não me obedece, porque eu mandei ele fazer uma coisa e ele não fez, porque ele me chamou de trouxa, porque ele me ofende. Mano, eu não quero o sargento ficar com esse papel ridículo aqui no batalhão. Sargento não tem que ficar com esse papel ridículo. Sargento é sargento. Quem manda é ele. Então, todos que estão abaixo dele, obrigatoriamente, têm que obedecer. Então, sargento falou, tá falado, não deu certo. Vai, o sargento toma as providências, pede conselho lá do Ezequiel, pune, tá? O sargento tá aí para punir, certo? Só que é o seguinte: se tiver abuso de poder, vai ser analisado pelo comando, tá? Se não souber falar com os outros, vai ser analisado pelo comando. Se o sargento tá fazendo merda, muitas vezes ele vai conversar com o comando geral, tá? A gente vai tomar umas providências aí, certo? Nem que o cabo fique lá e afastado. Interessa. Se o comando geral julgar necessário, ele vai fazer, dependendo da gravidade. Então, faça o serviço com tranquilidade. Alguma pergunta mais? Eu tenho. Então, no site, no relatório de patrulhamento, então, já que você já sabe quem é da viatura, aquele preenchimento lá, ocupantes, o senhor vai tirar ou não? Ocupantes vai ser... Não. Vão colocar a mesma coisa. Vocês vão repetir o nome de todos vocês. Toda hora. Vocês vão ficar repetindo. Nossa, beleza. Vão fazer igualzinho. Por exemplo, papa 1. Primeiro, tal pessoa. Segundo, tal pessoa. Porque a ordem pode mudar, por exemplo. Vamos supor que o... Ah, é verdade. Papa 1, por exemplo, esqueci disso. Pode mudar a ordem. Vamos supor que o Rui Silva, na Papa 2, ele não tá na quarta posição. Naquele dia ele patrulhou como terceiro. Aí tem que estar lá o nome dele como terceiro. Porque digamos que naquele dia que ele foi de terceiro, aconteceu uma merda no servidor. Aconteceu a pior merda do servidor. O batalhão se fudeu aquele dia. Então a gente vai saber quem tava no dia, o horário, o nome da pessoa, a posição na viatura, o que que aconteceu, e a gente vai investigar. Tá, então permanece do mesmo jeito, repete os nomes, só na observação é que você vai colocar. Posição 3 foi substituída pelo reserva tal, tá? Você vai colocar lá na observação. Pergunta. Pode falar. Bom, o responsável pela viatura só vai assumir a posição de chefe de barca, segundo homem, correto? Positivo. Ô, comando, o meu horário de login não bate com o do Joseph. Sempre vai dar um conflito aí. Com o do Joseph? Deixa eu ver. Positivo. Aqui. Ele loga das 4 às 7. E eu entro às 7. Tá. Meu? Mas é o seguinte, ó. O Guilherme Ribeiro, ele assume no teu lugar. Puxa viatura. Então você tem que conversar com o Guilherme Ribeiro. Aí vamos, porque às vezes o seu horário não bate com o Joseph. Porém, se o Guilherme tá aí, o Joseph tá logado. Entendeu? Então, mesmo que você não esteja aí, não tem problema. Cabo puxa. Você pode observar que cada viatura tem um cabo. Por quê? O cabo puxa a viatura. Se você não pode, tem o cabo. Então, se o seu horário não bate com o Joseph, não tem problema. O Caio, a hora que o Guilherme Ribeiro, a hora que ele estiver disponível, ele vai puxar esses caras aí. Entendeu? Se a Papa 2 começar a dar... É igual a isso que eu te falei. Ela começar a ter muito problema, a gente vai avaliar o que tá dando problema e vamos mudar. Entendeu? Então não se preocupe. Segura que o rojão é teu aí, meu. A bomba é tua. Segura aí. Dá uma segurada. Então assim, você tá aí, sargento. Todos nós estamos aqui pra cumprir desafios. Não é só o comando geral que tem que se fuder, não. Você também tem que se ferrar. Então, todo mundo aqui tem desafio. A nossa vida só é interessante, só é legal a partir do momento que existe desafio para mim cumprir. Entendeu? Quer chegar lá no futuro, gente? Começa hoje. Começa hoje. Vai fazer a diferença hoje. Ah, coronel, esse aqui não logo. Faz o seu melhor, tá? Dificuldade existe pra gente vencer elas. Tá? Então, é isso, tá, Caio? Boa sorte com a tua equipe, cara. E é igual eu falei, o mundo não acabou. Eu vou estar avaliando daqui pra frente, todos os dias. Agora eu vou ficar plantado aí com vocês, lendo relatório, lendo lista de presença, falando com o tenente, acompanhando o treinamento. Cara, vou ficar que nem um louco aí atrás de vocês agora. Então vocês agora daqui pra frente, façam reuniões. A reunião não tem hora para acontecer. A Papa 1 pode fazer a reunião a hora que ela quiser. A Papa 2 também, a Papa 3 também. A hora que achar necessário, podem fazer reunião. Vai depender de vocês. Tá? Pra a sala de reunião, vocês podem usar... Deixa eu ver o que vocês podem fazer aqui. Caso precisar usar. Você podia criar uma sala tipo escrito assim, reunião... De papas, mas tinha que ter um monte de sala, né? Tinha que ter um negócio vermelho e três negócios verdes, que nem as salas dali de baixo. Faz o seguinte. Reunião, pode usar a sala de reunião com sargentos, tá? Por enquanto, porque cada viatura tem sargento, pode usar ali. Deixa eu ver. Não, faz. Pode usar ali mesmo. Por enquanto, usa ali. Ah, independentemente, pode, se o cabo quiser usar, eu não sei se o cabo vai conseguir ser puxado ali. Provavelmente não. Acho que vai ter que montar mesmo uma sala. Vejo depois e falo no grupo. Relaxa. Tá aqui que eu não tinha pensado nisso. É. Então, eu, pode falar. Como eu só logo lá pros final de semana em sexta, vai no, na segunda, terça, quarta e quinta, vai ter que substituir, entendeu? Vai ter que colocar lá. Aí, mas pode ser assim, tanta substituição, pode ser toda hora, sim. Porra, lógico, os reservas estão aí pra isso. Isso aí, quem vai ter que quebrar a cabeça é o teu sargento. Isso aí não é problema meu. Isso aí você vai conversar com o teu sargento, beleza, vai passar os dias. É, você tem que conversar com o seu sargento. Agora você não tem que falar mais comigo, você vai falar com ele. Sargento, seguinte, tal dia, tal. O sargento vai parar, vai pensar, vai falar assim pra você, ó, pera um pouquinho, vou chupar um sorvete aqui, eu falo pra você. Pegar minha cabeça, mano, tá. Depois ele vai responder pra você certinho o que vai acontecer. Então, cara, é o sargento. Aí o sargento, vamos, o sargento chupou lá o sorvete, deu com as duas bolas lá, bem gigante, e mesmo assim ainda não conseguiu achar a resposta. Ah, você tá de zoom. Um exemplo, né? Um exemplo. Silêncio, um exemplo. Aí o que que acontece? Se ele não achar uma resposta, vai ter que ser humilde. Vai chegar no comando geral, tá? Vai falar, o comando, é o seguinte. Ou pode até falar com o Ezequiel, depois o Ezequiel me procura, tá? Não tem problema. Comando, é o seguinte. Estamos tendo uma dificuldade aí e tal, acontece assim. Tá, na humildade. Aí a gente vai ver, vai chamar o sargento, sargento, o que que tá acontecendo? Ó, tal, tal, tal, tal. Beleza, e o comando geral que falar tá feito. Certo? Então, pessoal, se virem, tá? Se virem que vocês não são quadrados, beleza? Alguém tem mais pergunta? Não? Vale. Melhor, né? Ah, outra coisa aqui, lembrar, pessoal, é o seguinte, patrulhamento. Cara, eu nunca é demais eu falar. Vai iniciar o patrulhamento, joga na merda do Whisper. Garanta que todos estejam com o Whisper, pelo menos o sargentos e cabos, eles têm que estar com o Whisper. Que é só eles que podem falar no Whisper, tá? Então eles dois ali têm que ter o Whisper configurado. Tem que jogar na rede. Papa 1, iniciando o patrulhamento, que é a PQRV da rede. Qualquer QR joga em rede, tá? Joga na rede. Então, iniciando o patrulhamento. Vai finalizar, a mesma coisa. Papa 1, QRX, ou breve QRX, ou finalizando o patrulhamento. PKS aos senhores. Finaliza lá. Ou bom trabalho a todos. Estamos finalizando, bom trabalho a todos. Tá? Sempre dando aí uma palavra para quem fica. Tá? Papa 01, finalizando o patrulhamento, um bom trabalho à rede aí, TKS. Finaliza, vai lá no site, faz um relatório e vai jogar sua bola, vai lá assistir aquele filme lá, vai namorar sua mulher, aí, entendeu? Vai pros quintos. Mas, enquanto... Vamos lá, faz certinho aí, o papel bonitinho, beleza? Vai ter erro. Pergunta? Outra coisa também, pessoal, o SUL vai ser muito cobrado, tá? Se tá sendo feito corretamente. Gente, aproveita amanhã, já faz uma reunião com o pessoal, entendeu? Se cada, vamos supor, se a Papa 1 quiser fazer um grupo no WhatsApp para falar só com a sua equipe, faça. Papa 2, Papa 3, não interessa. O importante é que vocês se comuniquem. Tá? Porque senão... vai ser difícil a situação, beleza? Tenta um jeito aí, né? Façam reuniões sempre que necessário. Bom, então é isso, finalizando aí a reunião de hoje. Nós temos aí quatro estagiários no batalhão. Hoje veio aqui com a gente o Eduardo Dias, foi recrutado hoje, reintegrado, né? Temos o Guilherme Soares também reintegrado. Temos o Richard Guilherme, tá? Que nós ainda não sabemos se está logando. E temos o Ian Santiago, tá? Sabe a situação do mesmo. Então, pessoal, foco aí, o batalhão atualmente se encontra com 21 pessoas, tá? Cadastradas e ativas. Mas assim, entre partes, né? Porque temos dois ali que tá afastado. 8 mais ou menos, ou 19 que estão jogando. Horários alternados. E tenham um foco, pessoal. Façam vídeos, tá? Mande esses vídeos para mim. Eu vou estar upando no meu canal também. Baixando o canal de vocês, upando no meu. Façam vídeos pequenos, não precisa fazer um vídeo muito grande, tá? Gravem uma ocorrência, falem bastante código Q, mantenham uma postura, não brinquem nos, tá? O vídeo que estiver sendo gravado, não brinque, não fale nada que não deva ser falado, porque a imagem do batalhão, ela está sendo representada no vídeo, tá? Se esse vídeo, por exemplo, tem lá no meu site de outra pessoa, um batalhão se inspirar em nós para poder fazer o trabalho deles, nosso nome está sendo transmitido. A imagem de vocês está sendo transmitida. Hoje você está na 17. Amanhã, aonde você pode estar? Sabe? Então, tudo que é registrado, tudo que é gravado, façam com excelência. Não brinquem. Não brinquem. Façam com qualidade. Tá? Porque isso tem um peso muito grande lá no futuro. Tá? Tem um peso muito grande. Então, a regra do batalhão é preservar a imagem do batalhão. Sempre. A 17, sempre. Então é isso. Quer falar? Estou finalizando. Vale ressaltar aqui, pessoal, que o servidor Brasil Play Ultimate está com previsão de retorno e agora para o dia 8 do 11. E a 17 BPM já está sendo escalada. Tá? E provavelmente eu vou puxar o Exército também, do Henrique Costa. Provavelmente. A gente vai puxar eles também para dar um apoio para nós. Porque no começo vai precisar de apoio, tá? E como o servidor é novo, então o Henrique Costa, eu tenho uma fácil comunicação com ele, tá? A gente já é amigo de muitos anos, então eu vou pedir para que ele dê um apoio para nós, tá? Dá um suporte aí, com certeza ele não vai negar, tá? Ele também tem um batalhão com mais de 20 pessoas também, então a gente vai conseguir fazer um trabalho de qualidade, tá bom? Então, dia 8 do 11, eu já estou entrando em contato com o Matt, já mandei mensagem para ele, já estou conversando com ele pelo fórum, tá? Em breve, 17 BPM está lá, tá? Mantendo o nosso nome lá no servidor. E assim, gente, as regras lá, a gente já tem no site, vai ser aquelas mesmas. Pessoas com conta antiga no fórum, vai ter benefícios lá no servidor, tá? A nossa org, eu vou brigar para que seja VIP. Tá? Para que nossos jogadores também tenham, tá? Eu vou tentar fazer o melhor para nós aí, tá? E vocês mostrem aqui vocês existem BPM, para que vocês estão aqui. Mostre pro servidor, o servidor tem que ficar de boca aberta, o servidor tem que cair o queixo, porra, os caras é foda. É isso que eu quero que eles pensem de nós. Tá? É eles enxergar em você a 17, porra, os caras é foda. Os cara manja. É isso que eu quero, tá? Eu ouvi dizer da boca deles isso. Quantas vezes aí administradores já elogiaram o nosso trabalho, muitas vezes administradores voltaram a nos procurar por conta do nosso trabalho, tá? Então, assim, tudo que a gente faz não é perdido. Não é perdido. Tá? Pessoas estão vendo, pessoas estão acompanhando, mesmo que aquela pessoa da staff... Hoje ela está na staff, amanhã ela monta um outro servidor ou vai para um outro lugar maior. Tem assim um vínculo com a gente, ou conhece o nosso trabalho, com certeza eles vão entrar em contato com a gente. Ô, Oliver, sai daí, cara. Você não merece isso aí, não. Você merece coisa melhor. Vem para cá. E sempre a gente vai ter propostas boas. Sempre a gente vai estar em servidores bons. Nunca vai ficar parado. Então, para que a gente nunca fique parado, façam o melhor, gente. Trabalhem. Dentro da regra do servidor, dentro da regra do batalhão, trabalhe em equipe, vai dar certo, tá? Mas não é impossível, certo? Então, obrigado a todos, finalizando aí a reunião de hoje. Obrigado a todos que compareceram. Tem que dizer que é o Júnior, terceiro sargento Caio Amaral, Pedro Henrique também, que não está agora, mas estava agora há pouco. Aos cabos Matias, Ricardo e Davi Soares. Tá? Todos aí uma boa noite. Amanhã, pessoal, sucesso para todos. Lembrando que amanhã eu só vou logar às 8 horas da noite. Tá? Sábado estarei aí no período da tarde. Treinamento amanhã tem, né? Como que é aí, Ezequiel? Passa a agenda para nós aí da semana. Isso. Vai ser que dia, Davi? Ô, comando, tem como você colocar no Facebook para mim? Porque a tela do meu celular quebrou e tá bugando toda hora, tá saindo dessa, sozinho, mutando o microfone. Vai ser... Não sei se eu coloco no sábado ou no domingo. Eu vou colocar no sábado. Sábado.